Takeoff and rolling. Takeoff 6213. Papa Romeu, Golfo Mike Eco, mantenha o setor sul aguardando para o cruzamento do campo, ok? Sem interferir com o eixo de aproximação da 1735, aguardando na minha escuta, ok? Gente, como até o sul, Golfo Mike Eco. Guardião 07, prossiga. Gente, Guardião 07 já está pronto para decolagem? Porte pronto para decolagem, o vento 1900 graus, no 5 nós, Guardião 07. Autorizado, decolagem 1900 graus, no 5 nós, Guardião 07, aguarde transferência de comunicações. Decolando da presente, Guardião 07. Solo Salvador. Muito boa tarde, Azul 4065, informação Oscar 360, Campinas. Confirme que chamou, foi o Azul. O Azul 4065, 360, Campinas. Um minuto já aprovado, aguardando um minuto para a cobra. O Azul, prepara a Del. Dael, guardando a sua escuta, 465. Chanessic 213, Airborne at 03, contact Salvador Departure 119.8. Salvador Departure 198, thank you, Chanessic 213. Salvador Solo, Guardião 07. Salvador Departure Control, Chanessic 213 and pass 1800, climb 360, Scope 5545. Can any chance to fly direct to dial? Chanessic 213, radar contact for departure, climb to level 360, the departure, after lead of life, direct to BDF position, clear, fly direct to dial. Clear direct to dial, climb 360, after lead, direct to BDF position, Chanessic 213. Correct. No 090. Restrito 080 até 20 milhas, e cumpriu o perfil da dial. Afirmativo, perfil normal, só que subindo o restrito inicialmente ao 080. Ciente, dá restrito 080, na 3154, acima de identificação, detonível 050 na chegada Mare, altímetro 1092. Aidente 050, perfil da Mare 1092, 3154. Camisão na LS da 10, 6326. Camisão 6326, completa final do procedimento LS X-Way, temos tráfego nas proximidades do marcador externo a 500 pés, sem referir na aproximação. Chama a torre 118-95. 95, obrigado, boa tarde, do tráfego. Final, cabe Guardião 07. Tô, frequência linha do Guardião 07. 7. Pode ler da rua Bridge, ao intercept, ampla no meio e segue conforme. 5571, no código transponder, controle opera 119.8. Autorizado, pistão no 0, vento 1900 graus, 149. Baixei e travou, China 6326, autorizado pouso na pista 10. Torre Salvador, Gol 1781, ponto de espera no 0, pronto. Gol 1781, mantenha ponto de espera, pistão no 0. Mantenha ponto de espera no 0, Gol 1781. Pós lida, voa bridge para interceptar a aerovia. Chame no portão 8 quando pronto para o push acionar. Para push back acionamento no portão 8 após lida bridge 4065. Confirmando, está pronto? No 8? Afirmativo, ponto para pushback, acionamento no gate 8. Autorizado, 08, chama taca. Vai chamar taca. À vista, o Fokker Sendo Chané na Cortiça. Confirmando gol no 781. Afirmativo, tem o tráfego visual. Gente, após a passagem do mesmo, ali mantém pista no zero, gol 1781. Após o tráfego na final, ali mantém a 1-0, gol no 781. Tem metro no 0, no 2. Indicação de 060, o Pantanal 470. Juliette, Kilo Zulu, a intenção do pátio 4 vai se destinar a qual pátio? Confirme. Só confirmando para cópia, transfere agora o solo 121 decimal 9, ok? Juliette, Índia Zulu. Uno, a bordo. 4 horas e 20 de autonomia. E alterna Ribeirão Preto, azul 4-0-6. Alô, M5, táxi autorizado, via Juliette, Alfa, teu ponto de espera dando 0. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste, força 1 no 8, decimal 9, 5, a torre, ajuste 1 no 0, no 2. 1 no 0, no 2 agora, Juliette, Alfa, até o ponto de espera, torre 18, 9, 5, 4-0-6, azul. 6-3-2-6, batalha. Solo, Salvador, Oceania 6326, Taxiway Eco, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6326. Meu pés autorizado, calado 17, direita, no corredor Axé, caixa POEX 0112, controle, é, o transponder e o controle opere 119.8, confirmando o transponder 0112. Pantanal 4710, desça para 3 no pés, altímetro 1012. Afirmativo, chame torre, só confirmando a sequência do controle, 119.8, controle, a torre 119.5, qual é o PB? 25.1, if unable 133.25. 1251, unable 13325, Ocean Air 6213. Índia Zulu, livre acionamento, chame táxi, parte 4. Índia para pole position, Xané 6326, boa. S81, decolado 2-1-1, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. Cenário 8, boa tarde. 07, controle. Papatão Juliette em Jesulu, autorizado a alinhar e decolar pistão no 7, o vento 100 graus, 1 meia 12 nós. Confirmando, Guardião 07, prossegue para Itapuã. Itapuã retorna pelo litoral para o corredor Bonfim, confirma. Sim. Autorizado, mantém 500 pés, Guardião 07. Patrulha de Salvador, voo 9781, passou 2000, da El, restrito 080. Voo 9781, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, livre da restrição, na saída da El, após Leda, direto BDF. 360, livre da restrição, após Leda, BDF. Voo 9781. Salvador, muito boa tarde, Azul 465, pode ser pronto. Azul 465, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 465. Mantém 07, temos tráfego decolando visual na pista 17. Condições de fazer uma horta pela direita. Afirmo, realizando órbita pela direita, Guardião 07. Salvador, o Carajá 43 bloqueou Salvador. Sendo Carajá 43, mantém o nível 090 na proa de Conde. Vai manter na proa de Conde, vai estimando no 734. Sim. Salvador, essa é 6314, passa o nível 80 para 150, batalha. Chamei 314, controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada à área, altímetro no 012. 4 mil pés na área, no 012. Qual é o seu grupo a pouso, hein, companheiro? Número 3. A aeronave está 20 mil na nossa frente, bem mais lenta, está posando na nossa frente. Chamei 314, aeronave à frente, 26 milhas, Airbus 320. Ok. Guardião 07, com visual, contrato, vira colo da 97, seguir para Itapuã, se é autorizado, mantendo separado. Autorizado, Guardião 07. Salvador, Juliette de Azulu. Abatendo Juliette de Azulu, controle Salvador. Mantenha condições visuais na linha do litoral. Altímetro 1012. Reporte fora da barra. Juliette, autoriza voar direto Cairu 2500. Autorizar direto Cairu 2500 pés, Juliette de Azulu. Juliette, subindo para 2500, Juliette de Azulu. Controle Salvador. Muito boa tarde, Azul 4065 decolado, passaram 1200 da Dael. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da Dael, após Leda, direto Bridge. 360, após Leda, Bridge, Azul 4065. Salvador, Pantanal 4710, velocidade liberada, 2209. Liberada para Pantanal 4710. Graças. Guardião 07, altitude tá mantendo? 200 pés, Guardião 07. 200 pés só sobre o mar. Já afirmo, 200 pés sobre o mar. Sim. Controle parador é o catapultado mais. Opa, mais, voo. Para controle? Saiu de Orenberg aqui para Salvador, está mantendo 510 na linha do litoral. Papá, papá, Mike, Wolf, Mike, confirma o código transponder acionado, POB, tipo aeronave. 0114, POB 02, um rápido 44. Prossegue, Salvador? Positivo. Mantenha condições mais, 510, reporte, reporte ingressão no corredor interlado. Altímetro em Salvador, no 0112, Mike, Wolf, Mike. Mike, Wolf, Mike vai seguir pelo litoral, ele está passando através de Arendete do Monte Ouro de Interlagos. Vai seguir até Buraquinho, ok? Então, reporte próximo a Buraquinho para transferência para a Tônia. Ah, chama na torre de Buraquinho. Utilizou o final LS X-ray para pistão 0, TAN 3154. TAN 3154, torre 118-95. 118-95, obrigado amigo, uma boa tarde, bom trabalho. Boa posse. TAN 4710, autorizada final do procedimento LS X-ray pistão 0, desça para 2000 pés, permanece altímetro no 012, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, Pantanal 4710. Informação papá, quando possível, repetitivo, Vidal. 33-25. 251-3325, boa tarde. Boa. Salvador, uma boa tarde, Alcântara 3954, final elétrico veio para pista no zero, baixado travado, passando Índia Serra, Vival Campo. São 3154, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1000 graus, 149. Pouso autorizado na pista 10, TAN 3154. Altímetro 1012. 050 na Mare, 1234, 032. Doutor, libera a restrição de 5000 em TAP para o Chanel 6314. Livre da restrição em TAP, desça para 3000 pés, altímetro 1012, Chanel 6314. Direção de altitude, 3000-012, Chanel 6314. Autorizado 240, Ilhéus, conforme o plano repetitivo, decola da pista 10, curva direita, no perfil da Euleda, após direto Ilhéus, 50 no meio, chamando 198-1649. Confere, portão 02, chame ponto de para o puxa chamar. Chamarei. Eu vou dar uma verificada. Papapá, Mike, Wolf, Mike, agora recebe informação do modo Alfa. Chama a torre 118-95. Ah, é que... Torre Salvador, é o papapá, Mike, Wolf, Mike. Mike, Wolf, Mike, a intenção é cruzar o cabeceira 28, confirma. Afirmo. Gente, eu tenho agora um Airbus da TAM, já na curtíssima da 1028, então continue seguindo a linha do litoral norte, mas sem interferir com o eixo de aproximação, ok? Aguardando para cruzamento do campo. Ai, sim. Mike, Golf, Mike, na escuta? Prossiga. Após o cruzamento, qual destino? Confirme. Táxi da Aerostar. Peixes. Pantanal 4790 está estabilizado ali, é X-Ray, está 90. Chama a torre 18-95. 18-95, Pantanal 4790. Guardião 07, confirma posição, mas recebe informação do seu transporte. Afirmativo, perna do vento de asa fixa, ok? Ok. Pousou, livrou, TAM 3154. TAM 3154, considere o solo aos 23. Agora 121, decimal 9, solo. 219, apenas uma informação: o marcador externo em Simbra está operando? De acordo com o controle, sim. Recebeu informação ou não? Confie. Não recebeu áudio nem hoje nem ontem, foram aeronaves diferentes. A gente acredita que seja com o externo. Seria talvez prudente perguntar para a aeronave se ela está recebendo também o sinal de áudio do marcador. Ok, grato pela informação. Vou checar com a próxima aeronave, ok? Amanhã, vai chamar o solo. Obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde. Pantanal 4790, final LS90. Pantanal 4790, continue a aproximação, guardando autorização pouso no zero. Só confirmando, receba a informação do marcador externo? Afirmo, Pantanal 4790. Gente, para informação, tem um helicóptero Robson 44, mantendo a perna do vento da 1028, não vai interferir com a sua aproximação. Pouso autorizado, pista 10, vento 1-10 graus, 1-3 nós. Matheus, está ciente do tráfego, livre pouso, pista 10, Pantanal 4790. Tango Vita, Índia Juliette, controle Salvador. Batendo 1-1510, através de Veracruz, com certa borda, Senado 0160, preferente de Cairu, Lourenço. Esse vídeo de Gilete mantém a condição de no corredor Veracruz e corredor Interlagos, reporte Paripe, altímetro em Salvador, na 012. 012, ajuste ao altímetro, corredor Veracruz, Interlagos, reportará Paripe, vídeo. Oceanair 6314, autorizado a final do procedimento LSX-Way, pista no zero, desça para 2 pés, altímetro no 012. Temos tráfego de helicóptero a 500 pés, na proximidade. Entre o farol da barra e a posição duna, sem informação do modo chat, mas está mantendo 500 pés sem interferir na aproximação. Metesa 4, tráfego no sistema. Controle Salvador, muito boa tarde, 1807 da Lua, senta informação da barra. 1807, acione identificação, desça para 4.000 pés na chegada Bonf, ajuste altímetro 1-0-1-2. Ajuste, autorizado, até 4.000 pés, 12, Bonf é a chegada, 1807. Azul 4032, desça para 3.000 pés, altímetro 1012. 3.000 com 1012. Você escuta, então, tá partindo, mas eu não escuto. Zulu, passou caixa prego para a descida, visual no Morro São Paulo. Frequência livre, Juliette, Índia, Zulu. 10 graus, Zulu, na barreira. Pátio da Aerostar, gente, pode prosseguir direto para o pátio da Aerostar, o vento 1-10 graus, 1-3 nós, aposte no solo controlado, Mike, Mike. Mike. Mike. Solo aos 2.6, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Se libera a direita, chama solo 1-2-1-9. Pantanal 4790. Broda rotatória, sim. Negativo, Juliette, temos duas aeronaves em aproximação na chegada mágica. Voar direto à rotatória vai interferir na próxima. Ah, sim, senhor. Estou contando para o Paris. Podia confirmar se recebeu áudio do marcador externo? Afirmativo. O Pantanal 4790. Ok, ciente, prossiga Alfa Juliette até o 9. Alfa Juliette até o 09. Obrigado. Tá 3154 na escuta? Copiou, amigo, obrigado. Vai verificar o oficial da aeronave. Nada, bem-vindo. Bom trabalho. Para Valença, reporto cruzando 2500 pés, altímetro em Salvador, 1012. O Xanai 63 no 4 agora, torre, 18 decimal 9, 5. 18 decimal 9, 6, 3, 1, 4. Azul 4032, está autorizada a ação do procedimento ILS-XY no 0. Desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 2. Reporte estabilizado. 2 mil. 12, vai reportar estabilizado para 73. Travado para cheque, vento 100 graus, 1 no 4 nós e o ajuste no 0 no 2. Xanar 63 no 4, livre pouso pistão no 0. Livre pouso no 0, Xanar 63 no 4. Meu Golf, Mike Echo, prossiga. Criado com solo, confirme. Zona decimal 9, transfere para a copa, ok? Salvador, o Xené 6327 para Ilhéus, presidente da Papá. 12.327, para autorização, prepara Del. Quem vai aguardar 6327? Passando o Vitor, ainda Julieta, agora sim, direto à rotatória. Você tem rotatória, Julie, direto. Golf mais certo, helicóptero Papá Romeu, Golf mais certo. Esse Golf Mike Echo, só um minuto para a Barra Grande, autorização, só um minuto, ok? Número 2. Ok, na guarda. Tráfego 9 horas, 4.5 milhas. Rumo Nordeste, a 1.500 pés nos corredores de Zé de Salvador, sem interferir na aproximação. Livre táxi, reporte no ponto de espera da Oscar para ingresso, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo está autorizado a alinhar e decolar pista 17, o vento 100 graus, 139. Alinhar e decolar, Oscar Bravo. 6327, cópia. Pronto, cópia. Salvador Ilhéus, autorizado 240, decolando 10, curva direita, saída da Elida, após a ida voa Ilhéus. 5026, transponder, controle 1.9.8. 6327 está autorizado, Ilhéus 240, decolagem da 10, da Elida. Depois direto Ilhéus 5026, 1099. 19.8, a frequência do controle.